sofrer, tendo luxo nem mansão na praia. O que eu quero mesmo é tua paz que me atrai. Teu sorriso simples já me faz voar. Teu abraço vale mais do que qualquer lugar. Não preciso muito pra me sentir rei. Com você do lado já ganhei o que sonhei. Jantar à luz de vela pode ser no quintal, desde que teu riso venha no final. Não pretendo luxo, só quero amor. Casa de madeira, mas cheia de calor. Caminhar contigo mesmo sem direção, porque teu carinho é minha mansão. Ei, ei, ei, ei. Te levo uma flor colhida no caminho. Te dou meu silêncio e o meu melhor carinho. Pés descalços, alma leve no sertão. Mas com teu beijo eu toco o chão do céu com a mão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Não pretendo luxo, só quero amor. Casa de madeira, mas cheia de calor. Caminhar contigo mesmo sem direção, porque teu carinho é minha mansão. Se for pra sonhar, tu seja com você. Uma bendita maçã numa até o sol vai ser. Mala de ouro, nada de ostentação. Só tua presença, minha coração. Se for pra sonhar, que seja com você. Na rede balançando, até o sol nascer. Nada de ouro, nada de ostentação. Só tua presença no meu coração.